A moto do Hulk, a moto do Homem de Ferro. Porra! O cara vai usar uma moto, cara. O Hulk numa moto é foda. O Hulk abastecendo a moto. Ah, e com o cartão Fidelidade a Mieri Motos. Mieri Motos. Tem que botar esse vídeo da Mieri Motos, cara. É um exemplo de super-herói da vida real. Olá, meus amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Keitan, Wahreva! Superman, Superman, onde é que está você? Superman, Superman, quero ver o seu poder. É isso aí, amigos do Wahreva. Estamos aqui novamente para o podcast. Hoje falando sobre os heróis do mundo real. Aqui é o Freud. Temos aqui na mesa o senhor Rafael Rodrigues. Opa. O senhor Marcelo Soares. É, décima vez sempre é melhor. O senhor Vini. É nóis. Vamos começar falando sobre o que significa ser um herói hoje em dia. Né? Porque os heróis dos quadrinhos, eles geralmente não têm nenhuma motivação altruísta, né? E diferente dos pseudo-heróis que a gente vê hoje em dia aí. Os quadrinhos, eles pegaram um ponto, eles pegam um ponto que é bem interessante, porque o ser humano, pra mim, é um ser que não se move se não tiver uma força externa a ele. Pra mim, ele vai ficar parado sempre ou fazendo as coisinhas dele, mas se preocupar em nada com os outros. Não vai ter altruísmo, vai ter boa vontade. E eu sou bem pessimista, realmente. Mas nos quadrinhos bota exatamente isso, de que existe uma força externa, como alguém morrer. Pra mim, um conceito de heroísmo vai além disso, porque no mundo real, as pessoas têm uma tendência de fazer o bem só quando vão ter alguma coisa em troca, né? Então, pra ser um herói é ser, fazer as coisas sem ter nenhuma vontade de receber nada em troca, fazer só pra fazer. Fazer visando o bem dos outros, né? E não visando o bem próprio. Para o bem sem olhar a quem, né? Como diz o ditado. José! Algum exemplo de herói altruísta, assim, que o cara não simplesmente ganhou os poderes e saiu descendo o cacete por aí, o cara simplesmente resolveu, né, se talhar em ajudar as pessoas ou não? Alguém lembra de algum exemplo aí? Cara, o Superman, que exemplo que eu penso agora, que apesar dele ter todos os poderes dele e tal, ele podia simplesmente cagar a humanidade ou resolver dominar todo mundo. Considero isso também uma forma de altruísmo, tipo... É, não deixa de ser, mas veja bem, se o Superman não tivesse poder nenhum, se fosse lá o Clark Kent lá de Pequenópolis... Será que ele seria esse cara altruísta, né, como aparece? Cara, aí é que tá, eu acho que seria sim, porque na minha concepção, eu acho que pela herança alienígena dele, ele não seria altruísta. Eu acho que justamente o fato dele ter sido criado aquela cabecinha caipira de católico apostólico romano é que a diferença. Se ele fosse um ser humano normal, criado no mesmo ambiente, eu acho que ele pensaria da mesma maneira. Talvez botaria uma cueca por cima da calça e sairia porrando o bandido. Mas eu acho que ele ia ser levado para um altruísta também. É, mas eu acho que ele foi criado pra ser dessa maneira, né? Pra levar essa mente de altruísmo e então. Tal. Porque originalmente ele era meio revolucionário, né? Mais do que altruísta, assim. Ele era meio cara que pegava pelo saco e pulava as... pelos fios telefônicos e tal. Olha, eu acho assim, que o personagem foi criado nos anos 30, você sair do interior. Então, a cidade era uma coisa bem totalmente diferente de hoje em dia, né? Fica complicado, cidade pequena, onde tem todo um momento de coletividade, e ele chegar na cidade grande e ele ou ele muda radicalmente, ou ele ser um cara, fazer o bem ainda mais do que parir na cidade interior. Bom, o podcast não é sobre o Superman, mas isso dá assunto, né? O que eu penso é o seguinte, cara, o Superman tem uma outra questão também. Ele poderia ser simplesmente um ditador com os poderes dele. É uma abordagem que volta e meia o pessoal comenta que se fosse na vida real seria assim. Mas tem aquela questão também, desde cedo, que a pessoa tem a necessidade de se identificar, de se sentir parte de uma sociedade, né? E de repente é um dos motivos pelo qual ele tenta manter o lado humano, vamos dizer assim, o jeito humano dele de agir, porque é uma necessidade dele de fazer parte do grupo, né? Que é uma necessidade do ser humano como um todo. É, eu concordo. É, no fim das contas, ele parte do princípio que não importa se seja humano ou alienígena, ninguém quer ficar sozinho, né? Tanto que ele faz parte da Liga da Justiça também, né? Ele podia ir sozinho. Então, aí entra uma outra coisa, né? Por exemplo, por que, que eu tô puxando esse lado? Porque se a gente for olhar aí, o que a gente vai comentar agora aí, sobre os heróis da vida real mesmo, né? Os caras que botam aí o colan, que botam, sei lá, a cueca por cima da calça, criam codinomes e saem pra rua pra exercer alguma atividade. Embora tenha certamente algum tipo de fetiche dos caras ou vontade, porque os caras têm o lado fanboy deles, de certa forma os caras são altruístas, vamos dizer assim, né? É uma atividade que o cara não tá ganhando porra nenhuma pra aquilo ali, e o cara exerce coisas tipo servir de exemplo pra crianças em colégio, hospital, ajudar desabrigados, coisa do tipo. O Super-Homem é o que melhor representa, assim, nos quadrinhos, esse lado altruísta, né? Só que é um herói que tá defasado hoje em dia, que todo mundo comenta que seu escoteirão é o que deixa ele defasado com relação aos super-heróis de hoje, né? E é o que esse pessoal pratica, né? Quer dizer, é curioso. Ele não tem muitos exemplos, assim, nos quadrinhos de altruísmo, mas é o que o pessoal pratica aí. É que eu acho que a questão é mais que a não é que o que seja defasado, né? Acho que a mídia vende que os valores são defasados, né? As coisas na prática são muito diferentes, né? Eu tava comentando uma coisa com um amigo meu outro dia, falando que a natureza humana é isso, não sei o quê. Cara, em primeiro lugar, se nossa natureza fosse assim, a sociedade não teria durado 10 mil anos, 20 mil anos, como durou a sociedade moderna. Moderna entre aspas, né? A única forma de conviver em sociedade é tu cooperando um com o outro. Ô, Rafael, mas tu não acha que também, assim, cooperar em conjunto pra poder sobreviver não é uma forma primitiva mesmo de sobrevivência? Porque, como você falou, o ser humano normalmente tem a tendência a ser egoísta. Mas você tá se juntando com outras pessoas também por sobrevivência? Pode até ser, mas no fim das contas, eu pelo menos que penso muito mais pro lado científico, pra mim tudo sempre remete à natureza primitiva humana. Tá? Inclusive o altruísmo. Porque no fundo, se tu é uma pessoa, tu quer que a pessoa fique melhor. Se tu quer que ela fique melhor, é porque tu não se sente bem em vendo ela naquela situação. Então no fim das contas, tu tá sendo altruísta porque isso te faz mal. Te faz mal a pessoa não tá na mesma situação que tu, não tá tão bem que nem tu ou outras pessoas estão. Até eu comentei no post do Defender sobre essa questão que eu acho que é uma característica humana, que é a empatia, que é justamente isso. O nosso altruísmo vem disso, né? De poder se colocar no lugar da pessoa e sentir pena de uma pessoa porque a gente não gostaria de estar nessa situação. Então eu, na verdade, já perdi a linha do raciocínio e já não sei mais, a ideia é essa. Defender, ele tinha um pouco isso também, né, cara? Ele, apesar dele ser um pouquinho louco, né? Ele era meio piradinho lá na história e tal, ele tinha esse altruísmo, né, cara? Ele tava ali pra ajudar as pessoas, né? Ele tem um olhar meio do super-heroísmo, de ser bom, de fazer o bem, independente do que aconteça a ele. Como normalmente na sociedade hoje em dia, você quando cresce, você fica meio egoísta, meio duro, meio frio, então esse olhar meio infantil meio que se perde, né? E o filme trata bem exatamente disso, de que ele retrata, que traz o olhar infantil de ser um herói, de ser um símbolo para as outras pessoas de volta. E super-herói é um conceito infantil, na raiz dele, né? Infantil no sentido de inocente, né? Eu acho que a questão da inocência faz, no caso do Defender ali, mas eu acho que no geral faz a gente ver as coisas de uma forma bem mais simples, né? Eu acho que o adulto tem a mania de complicar as coisas, né? E aí, falando sobre esses heróis do mundo real, eu não sei se vocês vão lembrar de algum outro caso mais antigo do que esse, mas o primeiro caso que eu lembro de ter visto na mídia sobre isso foi o super-herói americano lá, o Capitão Jackson, o super-herói lá da cidade de Michigan, que os caras, que ele agia ajudando a achar animais e ajudava a encontrar vítimas de assassinato. Tinha duas super-heroínas que combatiam o crime com ele, Crime Fighter Girl e a Queen of Hearts, né? Fundaram até uma mini super equipe, né? E o cara foi desmascarado, rapaz. É brincadeira, hein? O cara ajudava todo mundo, mas, porra, foi um repórter lá, filho da mãe, descobriu a identidade secreta do cara, descobriu que o cara já tinha uma passagem na polícia por dirigir embriagado e acabou com a reputação do cara. Caramba. Bem coisa de história e quadrinhos, né? O cara tinha que arrumar um jeito de queimar o filme do cara de qualquer jeito, né? Não, porque é questão da mídia, né? A mídia sempre tem que estar atrás de descobrir podres de tudo, né? Eu acho que não vê muito isso nos quadrinhos, até porque acho que não é do interesse das editoras ou do pessoal trabalhar isso. Mas era um caminho bem interessante, né? De descobrir os podres das pessoas. A pessoa vê mais isso assim. Acho que no Homem de Ferro, no personagem da Marvel, trabalha melhor isso que toda DC. É que na DC os heróis têm aquela contextualização bem, bem americana, né? A imprensa serve como veículo pra verdade, com a igreja tu não mete a mão, não, não faz nenhuma polêmica relacionada à igreja. DC e Marvel são americanos, mas tipo... Ou supostamente, né, americano, né? Eu tava lembrando de um herói brasileiro, você falou do Capitão Jackson aí. Eu acho que se todo mundo já ouviu falar do Ciclista Prateado. Ah, lembra. Não, faz tempo, cara. Foi na década de 90, se eu não me engano. Ele era lá de São José do Rio Preto. Eu lembro que eu morava lá na época, né? A carreira dele, assim, começou numa passeata que teve lá, numa campanha social que o Betinho fez, o Herbert de Souza, né, o sociólogo. Ele inventou um traje lá, todo prateado, com capacete prateado e tal, e saía fogo da bicicleta dele e tal. Não, a bicicleta era cheia de firula lá. Você vê como tá sempre ligado com alguma coisa social, né? Falando disso, não, cara, eu tô aqui no site do worldsuperheroregistry.com, onde o pessoal criou o banco de dados mundial dos super-heróis, né? E aqui, logo na primeira página, os caras falam os três requisitos para o cara ser um super-herói aceito no dentro da liga deles, vamos dizer assim. Com a roupa, né? O cara tem que ter a roupinha de super-herói. Não necessariamente a cueca pra cima da calça, eu imagino, né? Tem que ter uma roupa que demonstre os ideais dele contra o mal e coisa do tipo. O cara tem que ter atos heróicos, realmente. Eles deixam bem claro aqui que o propósito de ser um real life superhero tem que ser o benefício da humanidade. O cara tem que ter nível suficiente pra exceder o comportamento normal do dia a dia, né? De bondade do dia a dia. E a última é motivação pessoal. O cara não pode ser pago por nenhuma organização, nem mesmo uma organização benevolente. Tem que ser por altruísmo mesmo do cara em atuar isso daí. São os requisitos que os caras colocam aqui para o cara poder se cadastrar lá e ser aceito, vamos dizer assim, nessa comunidade deles lá, né? Engraçado como a maioria desses caras que estão ali, ou até esses caras do outros heróis do mundo real que o Marcelo fez um post também sobre, que a maioria deles tem um visual mais ameaçador, né? Eu fico imaginando, tipo, se esses caras resolvessem mesmo combater o crime ao invés de só fazer coisa mais altruísta e tal. Imagina eles chegando e salvando uma mulher que ia ser estuprada, assim. Ela vai olhar pra cara de um cara com uma máscara de caveira e vai se correndo. O Ghost, né? É o cara tem uma máscara de caveira e uma peruca loira, clara. Pois é. Eu acho que desse site aí, o que deu certo, que depois eles foram pra aquele outro lá, que agora eu perdi o nome, cara. Real Life Superheroes, eu acho. Uma coisa assim, né? Real Life Superheroes. Que foram os que deram certo. Porque assim, ou eles são muito tosco, né? Nas vestimentas lá, ou eles são realmente ameaçador. Quem fica nesse meio termo, acho que foram todos os caras que foram pra esse site depois. O Real Life Superheroes é um projeto de um fotógrafo americano, que é o Peter Tencher, que ele tirou fotos e fez vídeos e vai sair provavelmente futuramente um documentário sobre alguns desses heróis do site lá de registro, né? Do Old Superhero Registry. Aí o cara faz posters tudo bem produzidos, né? Com o logo do cara. E teve um que ficou parecendo com uma pintura do Alex Ross, não sei se vocês viram. Qual? Você entrar no site lá, acho que é um link que chama Meet the Real Life Superheroes. É como se fosse aquela capa da DC, Kingdom Come. Kingdom Come. É igualzinho, assim. Faz lembrar bastante as capas do Alex Ross. Eles meio que viraram uma coqueluche, né? Uma moda, assim, pop lá nos Estados Unidos, né? De pessoas vestirem a roupa e se postarem agora como heróis e virando indo pra televisão com matérias, com esse projeto do site e tal. Não, e você tava falando desse herói brasileiro, né? Que teve, entre aspas, aí, herói que teve no negócio do Betinho. Saiu uma matéria também falando de um herói que era tão Mengano, que ele patrulha a cidade de Buenos Aires de moto e enfrenta alguns bandidos e tal, e se veste com a roupa meio Capitão América dos filmes dos anos 60 lá. Ah, tô vendo esse aqui. Pô, e o escudo é toscão, cara. Parece escudo de Durepox, bicho. Parece aquelas esculturas de Durepox que eu fazia quando era moleque, cara. E o cara lembra aquele Capitão América daquele filme tosco lá dos anos 80 ou 90, sei lá quando. Se veste com a roupa meio Capitão América dos filmes dos anos 60 lá. Agora é interessante, né? Porque o negócio começou nos Estados Unidos e agora já tá descendo, né? Já tem na Argentina e daqui a pouco falta só um brasileiro. Ah, isso eu quero ver, cara. Eu quero ver no Rio de Janeiro os negros subindo o morro pra combater o crime, cara. No post que eu fiz, até eu comentei isso, né? De que eu acho difícil no Brasil uma coisa dessa vingar. As pessoas já não fazem voluntariado normal, né? Vestidos com roupas normais. O ambiente aqui, nossa, já é totalmente diferente. Imagina a pessoa botar uma roupa colorida dessa e sair no meio da rua. Não, aí dois adendos que eu quero fazer aqui. Em primeiro lugar, Em primeiro lugar, para os senhores, vocês lavem a sua boca antes de falar do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem o melhor super-herói de todos os tempos. Vocês não conheceram o Super Sapo? Mais atrasado que um trem da Central. Mais forte que Caracu com ovo. Mais duro que um servidor aposentado. Ele é Super Sapo. Muito clássico. Super Sapo é que era o cara, bicho. Esses aí do Cacete do Planeta já escracharam já. Mas o Super Sapo era foda. Diogo Vilela, né? Era. E o outro que eu vou falar, cara, é o seguinte: esse lance da cultura também, né? Pô, nos Estados Unidos os caras já tem desde criança. Justo o que eu falei aí do Dia das Bruxas, né? Do Trick or Treat, né? Das crianças saírem fantasiadas na rua, ou de super-heróis, ou de monstros, ou de alguma coisa, pedindo doce e tal. Já cria meio esse hábito do pessoal sair na rua fantasiado, né? E tem o fato que, cara, o mundo inteiro pode conhecer super-heróis hoje em dia. No Brasil o pessoal curte bastante isso, mais do que em muitos outros países, eu imagino. Mas, cara, isso é uma coisa que tá enraizada na cultura americana, né, cara? Então, realmente faz mais sentido o pessoal lá ter os maluquete lá que quando vão fazer alguma atividade qualquer de benefício a alguém, querer incorporar um herói, né? Por mais maluco que americano seja, faz muito mais sentido ter isso lá do que aqui, né? Na Comic Con sempre tem uns malucos lá vestidos de super-herói e tal. Você lembra aquele post que eu fiz lá no blog? Você até comentou que daquele cara que tava com uma fantasia, cara. Eu não sei o que era aquilo lá, cara. O Capitão Caralho lá, lembra? Puta que pariu. Não, cara, esse eu prefiro não lembrar. O cara tava vestindo com uma roupa lá que parecia uns pinto pendurado, cara. Eu preferia não lembrar disso daí. Tamanho não é importante, é verdade, não é importante. O que é importante é diâmetro, não comprimento, diâmetro. Ou seja, a mulher não gosta de vara de pescar. Vocês falando de herói, eu lembrei do o mais próximo de um herói no sentido de ser um modelo a ser seguido, que pelo menos as pessoas viram como um modelo a ser seguido, foi o Capitão Nascimento, né? Que é uma coisa que subverte totalmente o conceito do herói, né? Um cara que é pior que os vilões, né? Pra ser eficiente, ele precisa ultrapassar os limites e ser pior que os vilões e viver à margem, né? Porque o BOPE é mostrado como um grupo que fica à margem da lei, né? É uma coisa bem característica também do brasileiro. É, mas isso é bem o conceito, né, de que se valorizou muito dos anos 80 pra cá, nos quadrinhos e no meio da questão do super-herói, de que o herói, pra poder vencer o mal, ele tem que ser pior que o mal, e que aqui no Brasil, por causa dessa questão da violência exagerada e de dificuldade que é de você resolver essa questão, se colocou como só uma figura fascista de que vai lá e mata todo mundo que vai resolver. Vamos construir a paz, nem que seja descendo a porrada em todo mundo, né? Tá dizendo que é um conceito tão simplista quanto o do super-herói americano, né? É, agora, tipo, eu só consigo imaginar que que tem essa noção por causa que a gente teve. Eu vou falar de história e tu falar que é a velha historinha da ditadura. Mas a gente teve 40 anos de ditadura na cabeça, onde uma ditadura que subiu ao poder dizendo que ia trazer a paz, matando pessoas e descendo porrada. É, e também existe uma questão de ponto de vista, né? Eu acho que, tipo, falando assim de questão de heróis e tal, eu enxergo muito os super-heróis americanos como aquela coisa assim, eles se espelham, né? O super-herói seria, tipo, uma autoimagem do americano. O brasileiro, na verdade, ele sempre prefere que outras pessoas resolvam o problema pra ele. Aquela coisa assim, tipo, não, eu quero que alguém esteja lá em cima e resolva os problemas pra mim. Eu não quero eu ter que resolver o problema, não quero eu ter que correr atrás. Acho que também é um pouco por isso que acontece, como tu falou, né, Marcelo, de não ter muito voluntariado aqui e tal. Porque as pessoas pensam, ah, não, isso é problema do governo. Tipo, as pessoas não param pra pensar que elas estão dentro de uma sociedade e que se elas não fizerem nada pra melhorar a sociedade em que elas estão inseridas, nada vai mudar, né? Elas acham que, tipo, precisa existir alguém acima delas que resolva os problemas pra elas, pra que elas possam só ver. E eu acho que o contexto do super-herói americano, nesse ponto, é um pouco diferente, né? É mais de inspirar as pessoas e mostrar pra elas que elas podem fazer a diferença, né? Programa como o CQC, que tem o Proteste Já, por exemplo, usa humor pra poder fazer com que as pessoas entendam que tem que ir atrás de seus direitos, que tem que lutar contra as coisas ruins da sociedade. Quer dizer, o brasileiro, ele tem muito essa coisa de usar humor pra falar de coisa séria, né? Não se interessa a protestar e a combater as coisas, tem que falar de humor. Tanto que tira em quadrinhos, hoje em dia é uma das coisas que mais chama a atenção. E sempre foi, né? Sempre foi em retrospecto, sempre foi muito isso. Você falou aí do CQC, cara. Eu não lembro agora o nome do quadro, eu acho que nem chegou a pegar, porque fizeram poucas vezes isso aí, se eu não me engano. Mas eles fizeram um que eu achei mais legal ainda nesse aspecto de conscientização, que era um que eles colocavam situações erradas acontecendo e ficavam filmando se as pessoas tomavam alguma atitude com relação àquilo dali. E uma porrada de gente não fazia nada, cara. O nego cagava pro lance, deixava rolar, deixava o errado correr. Tipo, teve um que o cara tinha um motorista completamente, visivelmente embriagado, o cara enchendo a fuça de pinga no bar, e o cara ia entrar na van pra dirigir pra levar crianças pro colégio, ou levar crianças do colégio pra casa. E, porra, o pessoal olhava e deixava rolar, entendeu? Aí tinha um tiozinho lá, um outro cara que interviu. Teve um outro também que um moleque querendo comprar bebida ou cigarro, uma porra assim no bar, e os bares todos vendendo o negócio. Poucos eles se recusavam a vender porque o moleque era menor. Teve um até que foi engraçado realmente, cara, que era um moleque comprando revista pornô, né? Ele pedia pros adultos comprarem pra ele revista pornô, não sei o que e tal. E os caras iam lá e compravam na moral, né? Que é proibido, né? Mas o mais engraçado é que depois o cara pedia pra comprar uma revista gay. O cara ainda que comprou ainda, revista gay. E deu pro moleque. É um altruísmo reverso. Ajuda o guri a fazer uma coisa errada, né? Que seria comprar conteúdo adulto pra quem é de menor, né? E pra você ver, né? Cigarro e bebida não pode, revista porno não pode. É verdade. Não, né? Mas o pior é que cigarro e bebida eles conseguiram também. Isso é que é o pior, cara. Mas eu acho que é bem isso aí, né? Outro dia eu também tava reparando isso, né? Tem muito esse comodismo, né? Aqui, que eu já ouvi também várias vezes as pessoas falando: ah, hoje a violência é uma coisa normal. Cara, violência nunca é uma coisa normal. E nunca vai ser. Tá acostumando, né? É, exatamente, mas no momento que as pessoas começarem a ver isso como uma coisa normal, aí sim é que a coisa nunca vai mudar, sabe? Já pensou em ligar pra polícia? Já pensou em fazer alguma coisa que não é nada... Não é super heróico, mas que tá dentro das tuas capacidades de fazer e que já poderia contribuir um monte. Claro que tem uma série de coisas que influem. Tu não vai, por exemplo, testemunhar um crime e a pessoa saber que tu testemunhou e tu vai falar alguma coisa. Existe uma série de questões relacionadas a isso. Mas tem coisas que tu pode fazer, por que que tu não vai fazer, sabe? E as pessoas, vou deixar pra polícia resolver isso aí. Ah, isso aí não tem nada a ver comigo. Ah, não tem nada a ver comigo porque não é contigo, não é com ninguém da tua família, mas queria ver se tivesse acontecendo com alguém da tua família e aquela pessoa que sofreu alguma coisa, tivesse na tua situação de ser testemunho ocular e ele não fizesse nada. Eu garanto que a pessoa ia dizer: ah, mas bah, o cara não fez nada, o cara é um baita de um isso, de um aquilo, as pessoas hoje não têm mais bondade, mas bah, para pensar, tu faria isso, sabe? Tá faltando isso, tá faltando essa questão de dizer: não, tem coisa que eu posso fazer, coisas imbecis, eu posso não jogar lixo na rua, eu posso não comprar bebida pra menor. Ah, foda-se a questão mas é que a lei é assim, a lei é assado. Ah, tudo bem, tem muitas vezes com as quais eu não concordo, mas faça a sua parte pra tentar pelo menos criar uma comunidade em que todo mundo consiga viver de forma decente, que as pessoas não tenham que ficar se matando umas às outras. É, tem uma propaganda do governo, acho que é do governo, da justiça, não lembro agora, que bem interessante, que fala exatamente isso, que essa propaganda mostra exatamente uma família, e aí de repente começa uma briga no vizinho, de um cara brigando com a mulher e batendo nela. E aí fica aquele clima tenso, a mulher da casa, né, a esposa, quando faz menção de que vai fazer alguma coisa, ligar pra polícia alguma coisa, o marido diz: ó, fica calada, fica na sua. E aí a campanha tenta focar isso, né, de que você tem que fazer a sua parte também pra ajudar os outros. Puxando aí de uma coisa que vocês falaram, que tem tudo a ver com isso daí, que é o Watchmen, né, do Alan Moore, que procurou abordar, pelo menos numa geração de vigilantes ou de heróis que não tinham poderes, que eram altruístas, vamos dizer assim, buscavam combater o crime. A motivação de um deles, que era o Rorschach, né, que era o mais doidinho de pedra de todos lá, foi justamente um caso desse, né, que é um caso real que aconteceu, de uma jovem chamada Kitty Genovese, que foi espancada até a morte, estuprada e espancada até a morte, que uma caralhada de gente de prédios vizinhos assistiu, ouviu, viu o que estava acontecendo e ninguém foi capaz de acionar a polícia. E aí é uma das motivações psicológicas dele, era essa revolta contra as pessoas serem passivas e fecharem os olhos para o que não agrada a elas e não se importando com o que acontece com os outros. Vocês viram aquele vídeo que, não sei até se não foi algum pessoal do Areva que me mandou, que é um vídeo em que o cara faz a aula de bateria em casa, assim, treina a bateria, e aí o som da bateria é, tipo, tem uma certa altura e tal, e os vizinhos ficam batendo todo dia, assim, ficavam indo na casa do guri dizendo: ah, tá muito alto, não sei o que, abaixa disso aí, e o guri filma, e aí ele resolve resolve um dia fazer o contrário, ele resolve simular uma briga de casal. E aí nessa briga de casal ele simula, tá todo mundo gritando alto e a filmagem é vista de fora da casa e dá pra ouvir os gritos e tal. E aí, justo quando tem a briga de casal, ninguém sai de casa, ninguém fala nada, ninguém se mete. Tipo, o pessoal foi lá pra reclamar do barulho que tava incomodando eles, mas não foi lá pra ver o que tava acontecendo por causa que era uma briga de casal. Mas aí a fofoca tava boa de ouvir, né? Aí, porra, aí era uma atração que interessava. Pois é, né? Mas é uma coisa complicada, né, cara? Porque, tá, tudo bem, também acho que cada um tem que cuidar da sua própria vida, mas as pessoas podem se meter quando elas acham que aquilo viola alguma coisa universal, né, cara? Que nem... Não importa as opiniões que as pessoas tenham sobre vários assuntos, tem valores que são universais, né? Tipo, a pessoa não quer sentir dor, a pessoa não quer morrer, a pessoa não quer ser ferida, a pessoa não quer ser violentada ou abusada de qualquer tipo de forma física ou psicológica. Então, pô, se a pessoa não quer essas coisas e não gosta dessas coisas, o mínimo que ela teria que fazer é tentar fazer alguma coisa, né? Nem que fosse, tipo, chegar na casa e bater, ó, o que tá acontecendo aí? Vou chamar a polícia, sabe? É, hoje em dia, né, tem telefones pra denúncia anônima, né? Tem delegacias de mulheres, tem todo tipo de uma proteção que você pode ser utilizado, né, pra isso. Às vezes não funciona muito, tem essas delegacias, eu já vi casos de mulher que vai lá reclamar que o marido tá batendo e tal, não sei o que, e depois a delegada que atende fala, ó, o cara te deixou sangrando, alguma coisa, não, né? Fala, então volta aqui quando você tiver esfolada. Quando você morrer, você vira um zumbi e volta aqui. Ah, é um caso clássico aí que a gente viu agora há pouco tempo, a namorada do Bruno, lá do goleiro, ela reclamou várias vezes lá pra delegacia de mulheres e ela foi orientada dessa maneira. Pô, quando você estiver esfolado, você volta aqui e denuncia ele. Mas agora tem a Lei Maria da Penha, né? No outro dia, um cabeludo falou: não importa os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante do que ele. Essa frase vive no cabelo encoracolado das cucas maravilhosas. Mas se perdeu no labirinto do pensamento poluído por falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos! Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vim dizer tudo de novo. Quando você precisar alguma coisa de mim, é só me telefonar que eu irei correndo. Esse assunto é um tema antigo no Areva, né? Pessoal que conhece aí o famoso Momento Areva, que é o post que a gente sempre usa pra encher linguiça quando o pessoal não faz as colunas, desde sempre no Areva, o post mais feito no Areva, foi uma invenção do senhor Marcelo Soares, que o Melo Dia inventou esse Momento Areva para falar justamente desse assunto, né? Ele repostou um trecho da notícia do Universo HQ, comentou sobre um cara que entrou vestido de Batman na Câmara de Vereadores de Joinville para protestar contra um aumento de salarial de 36% que os caras estavam prestes a conceder a eles mesmos, né? Então já foi um caso de um super-herói aí real, né? Mas o pior de tudo é que na notícia consta que o incômodo que o cara provocou na sessão não foi suficiente pra constranger os caras, eles votaram o aumento do mesmo jeito, cara. O Brasil é foda, meu camarada. E ele foi preso depois, né? Ah, mas é que também é porque eles sabem que as pessoas não vão fazer nada, né? Claro que é uma utopia, né? Mas é aquela coisa assim, se diz assim, ó, eu não vou votar. 90% dos brasileiros resolvessem isso, o que eles iam fazer? Aplicar multa em todo mundo? Prender todo mundo? Só que as pessoas não vão fazer isso. Fazer porque vai ser só eu que vou fazer. Eu não vou fazer porque ninguém vai fazer. Por isso que eu acho interessante, assim, comentando de Watchman, né? Que aqui no Brasil eu não vejo muito isso também, veja só, mas é interessante expressões artísticas como quadrinhos, como cultura, como televisão, como tentar tratar desse lado, né? Tentar fazer obras que mostrem um pouco isso e as pessoas também se tocarem. Vamos vamos falar agora um pouco sobre os super-heróis do cinema que tentaram dar uma abordagem mais realista, né? A gente sabe que se o cara for tentar combater o crime, ele vai tomar um tirumbaço uma hora, que já era, né? Mas no cinema, volta e meia, o pessoal tenta fazer algumas abordagens um pouco mais realistas de super-heróis, né? Como foram o próprio Batman, né? Que é um super-herói teoricamente mais realista nos quadrinhos, embora tenha muitas variações. E teve o Kick-Ass, que aparentemente era para ser mais realista, né? A proposta inicial era essa. Teve Defendo. Que mais filme vocês lembram aí? Talvez alguns mais antigos, ou que eu não tenha citado aí, que tem essa proposta. Ah, tem o seriado do Besouro Verde, né? Era mais ou menos isso, né? O cara não tinha poder, não tinha nada, e ele era tipo um cara rico que usava supercarros, armas, uhum. E era mais ou menos na vibe do Batman, né? É, teve o Darkman também, né? Que esse eu não vi, mas o pessoal fala que o filme é bem legal, que também é um pouco mais realista, não é? É, porque é a história de um cara que, se não me engano, o corpo queimado por um mafioso, alguma coisa do tipo. Eles criam um tipo de máscara que molda o rosto, alguma coisa do tipo. É realista nesse sentido. Assim, não tem nada de super, nem poderes, bota a cara a tapa mesmo. É, a única coisa que ele tem, não sente dor. O Sam Raimi que fez Dark. E foi o Leonisson, né? Foi o Leonisson que interpretou? Na verdade, os super-heróis americanos são herdeiros dos quadrinhos pulp, né? De gente sem poder, né? Eu acho que o Fantasma talvez tenha sido o primeiro que tem uma levada assim, é pulp, mas tem uma semelhança mais assim com o que veio a ser super-herói depois, né? Acho que ele só não é considerado o primeiro super-herói, por não ser super, assim. Mas aí, falando desses filmes aí, pelo menos dos mais recentes aí, pra gente ver como não tem nada de original nesse mundo, né? Kick-Ass tem uma premissa justamente do cara não sentir dor, né? Que é a mesma coisa do Darkman, né? É verdade. Ah, cara, Mark Miller, que é que vocês esperavam, cara? O cara não faz outra coisa, a não ser copiar os, né? Ratinho. É, mas o Kick-Ass é porque é aquela coisa, né? O cara vai vender a história realista, só que não é realista, é caricatural, né? A série começou bem. Eu até achei que fosse dar uma... manter um padrão, né? Mas aí ela deu aquela fantasiada depois, né? Com o elemento da Hit Girl, fazendo uma menina de 11 anos, fazendo toda aquela... cortando o pescoço, perna, tudo montal, mas ele puxando pra esse lado fantasioso da coisa e tal, que todo mundo começou a reclamar. Mesmo assim, não caiu a qualidade da revista e ela é uma boa história. Já não acho a mesma coisa. As duas primeiras edições pra mim são realmente dentro dessa lógica do realístico, né? Porque é um personagem que não tem poderes, veste uma roupa comprada em um site de internet, monta um site, inspira outras pessoas. Tanto que a primeira cena é de um cara pulando de um prédio, a lá Superman, e cai e morre, né? Então, ele tinha muito essa pegada. Depois que ele já sabia que ia seguir esse caminho de explosões, tiros e mortes a granel, e aí resolveu colocar desse jeito. É, esse lance da garota, cara, assim, se você pensar bem, tem até um sentido, né? A famosa crueldade inocente das crianças, né? Aquilo ali é natural, né? Se ela é treinada, assim, pra aquele tipo de raciocínio. Ah, sim, ela não teria força pra fazer o que ela faz. É, não, eu li as primeiras edições, eu não li justamente essa parte a partir da Hit Girl em diante. Se eu não me engano, acho que eu li sim a parte que ele tá lá no... aquela parte que... não lembro agora, porque eu vou confundir o filme com a revista, né? Eu vi o filme antes de ler algumas edições da revista. Mas Kick-Ass eu achei que... Aliás, foi ela que salvou o filme. Ah, sim. Kick-Ass eu achei que tem umas sacadas legais ali no começo, né? Pra época, né? O lance dele usar o YouTube, o lance dele mostrar como a inspiração pode... é complicada, né? Esse lance que o Marcelo falou, do cara morrer logo no primeiro quadrinho, espatifado no chão. Mas depois, pelo que o pessoal fala, ele viajou na maionese total, né? E o filme eu achei legal, cara, mas eu achei legal da seguinte forma. Não dá pra você levar a sério, né? É um filme pra você ver, tipo assim, de onda mesmo e tal, curtir as cenas. Tem até uma sequência que eu acho muito legal, que é a sequência que eles utilizaram com Motion Comics no meio, que eu acho muito bem bolada lá, que mostra a origem lá do Big Dead. Achei muito bem feito, muito bem executado, assim. E dá pra você curtir como despretensioso. Mas não dá pra tu levar a sério, né, cara? Esse que é o problema. Muitas vezes o pessoal curte quadrinhos e gosta de levar as coisas a sério, né? E o cara pode ter feito marketing em cima de levar a sério, mas não leva a sério, né? Aquilo ali é brincadeira, né? Por isso que o Omelete fez aquela promoção lá, que eles que deram o nome do filme, né? Eles não são um site que leva o entretenimento a sério? Vinhetinha engraçada pro Vini. quando ele já começa com ele narrando, né, que como se fosse ele um herói que vai pular de um prédio, a música do Superman de fundo, que é uma referência ali, é igual, mas é bem referente. Você já disse, pô, isso aí não é uma coisa de como super-herói meio. Mas, cara, antes de começar, antes de sair o Kick-Ass, quando falaram que ia sair o Kick-Ass, a primeira coisa que eu falei pra todo mundo era justamente que o Freud falou sobre a questão do filme, ter gostado do filme e tal. Primeira coisa que eu falei, eu disse, cara, eu não me interessei nem um pouco por essa história. Eu acho que a história ficaria... Isso antes de falarem que ia sair um filme. Eu falei, cara, não tem muito sentido fazer esse tipo de coisa em quadrinho. Não sei porquê, não tinha um bom pressentimento, assim. Mas eu pensei assim, tenho certeza que o filme ficaria muito melhor, a história ficaria muito melhor se fosse feita desse jeito como um filme. Funciona bem melhor com filme mesmo, com trilha, com pessoas reais, assim. Eu acho que ela funciona bem melhor. Cara, eu achei a HQ assim, me desculpa quem gostou, cara, mas eu achei a HQ de retardada pra baixo, assim. Tô pelo caminho mais fácil, né? É, e pelo exagero, né, cara? Não que não seja necessário. Às vezes tu vai fazer algum exagero, até pra questão de crítica e tal, muita gente pode ver também o Kick-Ass como uma crítica ao que o fanboy gosta de ver em quadrinhos e tal. Cara, não sei, cara, eu li a HQ como se o Mark Millar tivesse rindo da minha cara, sabe? Tipo, eu terminei a HQ e disse assim, sério, isso aqui é a tua piada, né? Isso aí é pra vender a verdadeira HQ, né? Ah, eu achei engraçado foi quando eu fiz o meu post sobre o Defender, né? E falei, com o Defender eu achava como era ridículo a Kick-Ass. E o Rafael fez, mas por que tanta raiva no coração com esse filme? Eu digo, assiste o Defender que você vai entender. Quando ele assistiu, ele concordou comigo. Pô, é verdade, cara. É até, cara, chamar o filme do Watchmen e o filme, né? Não HQ. E o Kick-Ass de super-herói no mundo real, cara, é. Tá louco, cara. É brincar com a nossa cara perto do Defender, não tem nem comparação. Mas, cara, aquele moleque é muito. Puta que pariu. Aquele lance do cara fingir ser viado pra continuar do lado da garota, cara. Esse é muito merda, né, cara? Ali eu acho que realmente ele não, isso, isso, tem geral. Os fanboys, cara, que mostram assim, são impostos completos, né, cara? Cara, a história inteira é assim. A história inteira, ela diz na cara, assim, ó, vocês que são fã de quadrinho, vocês são uns imbecil. Vocês que não vivem a vida de vocês, não saem por aí correndo atrás das gurias que vocês querem, tentando pegar elas e fuder com elas, vocês são uns idiota. Tipo, é exatamente isso que dizem cada linha da HQ. Mas essa história dele ser gay, eu até achei engraçado, assim, achei bem legal. O foda é que sacanearam com isso aí no filme, eles meio que sacanearam com isso, porque no final acontece toda essa questão dele ficar com a guria perdoar ele e tal, e nossa, aí na HQ o final foi bem diferente, assim. Aí já achei que foi mais realista. É, porque ele continua sendo perdedor na HQ, né? Sim. Não, e a guria, tipo, caga pra ele, né? Quando ele conta pra guria que não é gay e tal, vai fazer isso. Ah, ela fica com mais nojo do cara, daí que ela nunca mais olha pra cara do cara. Olha o spoiler aí, olha o spoiler. O filme tá em cartaz, em todo o território nacional, e você falando spoiler. Mas isso é o que acontece na HQ, Freud, não é o que acontece no filme. No filme não acontece. Acabou de sair pela Panini, rapaz, uma edição, um preço módico pra popularizar a história, e você tá aí soltando spoiler, que lamentável. Se saiu na banca no Brasil, já não é mais spoiler. Pronto, falei. Pra mim é o melhor filme de super-heróis que existe, que é o Corpo Fechado. Porque o Corpo Fechado, ele conta a história de um super-herói, né? A origem de um super-herói de uma forma totalmente diferente. E ainda tem um ato de bravura dentro do filme, realístico, um ato de bravura bem realístico, né? Ele tem alguns poderzinhos, né? Mas, assim, a lógica do filme todo é muito mais realista do que qualquer muita gráfica nova, né? Muita revista de quadrinhos que existe. I'm not a mistake. It all makes sense. In a comic, you know how you can tell who the arch villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends like you and me. I should have known way back when. You know why, David? Because of the kids. Aí eu vou ser apedrejado aqui agora, cara. Cara, eu queria ver Corpo Fechado, eu queria ficar acordado, bicho. Eu não sei se nesse dia especificamente eu tava mal realmente. Cara, eu achei o ritmo do filme muito devagar, cara. Eu não consegui ficar acordado, meu olho tava fechando. Eu tenho vontade de ver de novo, um dia qualquer, porque eu realmente me interessei pela história, pelos ganchos de roteiro que o cara fez, pelas sacadas do cara de ter o vilão que é todo quebradiço e o herói que é o verso dele. Tem várias coisas muito bem sacadas ali. Mas especificamente no dia que eu vi, cara, eu não conseguia ver o filme, bicho. Não sei se foi um problema meu no dia. O filme é bem lento mesmo. Contra o gráfico novel mesmo, daquelas grandonas, né? A gente tem horas e horas por dia de diálogo, movimento lento. Aconteceu com esse cara, né? Pra ele ter feito só bomba depois, né? Cara, eu tenho uma teoria sobre isso. Ele continua se inspirando no Hitchcock, tanto que o pior filme dele, que é aquele Fim dos Tempos, é uma tentativa de refazer Os Pássaros. Eu curto muito Shyamalan. Dama da Água e Corpo Fechado são dois filmes que eu considero excepcionais. Adoro os filmes. Agora, eu vou ser bem sincero, cara. Eu acho que o Shyamalan é o ele tem dois problemas. Um, eu acho que ele é o cara de um sucesso só. No caso de, sei lá, três sucessos só. E outra que, cara, ele é muito fã de Além da Imaginação, cara. Eu assisti A Vila e eu odiei A Vila. Porque lá pelos 20 primeiros minutos de filme, eu pensei assim, cara, se ele assistia Além da Imaginação, a história vai ser assim, assim, assim. Cara, dito e feito, a história foi exatamente do jeito que eu imaginei. O Fim dos Tempos é muito Além da Imaginação. O Corpo Fechado é muito Além da Imaginação. O Sexto Sentido é muito Além da Imaginação, sabe? Aí eu comecei a pegar esses maneirismos dele, que, tipo, basicamente os filmes dele são episódios do Além da Imaginação esticado, sabe? Porra, Sinais é um episódio 5 vezes a duração, né, cara? A história não tem praticamente nada. É, Sinais, né? Também é. A história basicamente é sobre a vida, do drama da vida daquela família ali mesmo, né, cara? Porque a história em si, o cara botava em 15 minutos, né, bicho? É verdade. Então, eu espero, cara, que ele tenha acertado no Lesser Bender lá, o último fazedor de ar lá, o Avatar original. Eu espero que ele tenha acertado esse filme, cara, porque o desenho é fantástico e... Eu assisti 10 minutos, aí desisti do filme. Sério mesmo, cara. Assim, em 10 minutos eu vi como seria o filme inteiro. Então, aí depois com as críticas que eu vi, que realmente foi como eu imaginei. É, a molecada curtiu, né, cara? É, efeito especial, né? Tal, mas assim, história em si mesmo, ele, pra quem curtiu a série, como eu, né? Como tu também, a história reduziu a um pedaço de pão com manteiga. E caiu com a manteiga pra baixo, né? Muitas vezes um filme fracassa por se vender errado, né? Eu sei que não tem nada a ver com o tópico, mas o Deu a Louca nos Monstros, por exemplo, na época fracassou porque eles tentaram vender o filme como no mesmo estilo dos caça-fantasmas. Tanto que o trailer é bem assim, sabe quem chamar quando tem fantasma, sabe quem chamar quando tem tal coisa, você sabe quem chamar quando você tem monstros, daí tem o trailer. Que muito do filme ter fracassado foi isso também, sabe? Foi essa questão de ter vendido errado. Defender também... Não chegou a fracassar, mas tipo, não foi muito bem na bilheteria americana. Acho que também foi por causa disso, sabe? Acho que isso influi bastante, assim, na bilheteria. Você pega filmes, por exemplo, Rebobine, Por Favor. Que é uma comédia, tudo bem, é uma comédia. Mas é um filme que tem uma pegada diferente. É o título que botaram no Brasil. Uma loucadora, sei lá, do barulho. Porra, não tem nada a ver, cara. Eu espero que aqui, pelo menos, o Super seja vendido de uma forma interessante, né? Que é a história de um bombeiro que é deixado pela mulher, meio que ele pira e vai ser super-herói. Mas será que vai ser vendido no Brasil isso aí? Acho que deve ir pra DVD, no máximo, né? Acho que não vai precisar. É, né? Porque o Defender também, eu achei um puta de um filme, assim, e não teve nada aqui no Brasil, né? Duvido que venha também. Não, mas esses filmes, cara, antigamente eles viriam, eu imagino isso. Mas hoje em dia a gente tem uma leva tão grande de filmes de super-heróis, eu acho que esse tipo de filme viria pra atender um nicho de público, talvez, pelo menos pra DVD. Mas hoje em dia tem uma leva tão grande de filmes de heróis que com boa bilheteria ou com grandes atrativos, às vezes o filme não é tão bom, mas pode ter atores mais consagrados e tal... Certo que o Woody Harrelson não é nenhum Zé Ruela, né? Mas, assim, não é também um Tom Cruise da vida. Que é por isso que eu acho que também não chega. A competição tá grande no meio, né? Não, e depois tem aquela questão do retorno certo, né, cara? As distribuidoras não vão investir num filme que é uma loteria, né? Que, pô, vocês sabem como é brasileiro? Brasileiro, se não disser o que é o filme no título, já começa a se confundir aí, né? E aí, tipo, ah, mas é uma comédia, não é uma comédia, é um drama, mas é super-herói, não é super-herói, mas e é sério e não é sério, eles já vão se confundir, vão entrar em colapso e a cabeça deles vai explodir, né? Tu pega um Avatar ou um Dragon Ball Z que podem ser o Avatar, eu tô indo na onda que vocês estão falando aí, de que é uma bosta fumegante, mas tem aquele ingresso garantido da molecada que vai lá e vai assistir. assistir, cara. O pior que seja o filme, isso sai, cara. Isso aí não deixa de sair nunca. Pra fechar o tema super-heróis da vida real, eu queria que cada um usasse, fizesse um exercício imaginativo aí e dissesse que superpoder ou que super-herói que cada um gostaria de ser na vida real, se pudesse. Começando aí, senhor Vini. Ah, eu queria ser o Aquaman, cara. Não, tô brincando. Não queria ser o Aquaman. Eu falei isso pra ver o que vocês iam falar. Por isso, crianças, que nunca devemos jogar um balde de água em alguém que esteja segurando uma perigosa enguia elétrica de 8 metros. E, Mr. Baboso, espero que tenha aprendido que existe hora e lugar para brincadeiras de mau gosto que não estão no roteiro. Cara, Aquaman era meu super-herói favorito quando eu era moleque, cara. Porque eu gostava de brincar de super-herói na piscina, bicho. E na piscina você é o Aquaman, cara. É só você saber nadar, bicho. É verdade. Podia ser um namoro, né? Que era... Pô, mas namoro na época que eu era moleque só tinha aqueles desenhos desanimados, né, cara, da Marvel. Quando aparecia. O Aquaman tinha muito mais projeção, né, cara? Pô, mas o Namor não usa uma camisa laranja. Com escamas. Pô, o Namor tem aquele cabelinho, brincadeira, aquele cabelinho do Namor, aquela asinha Gator no pé. Ele não é o Aquaman, cara. O Aquaman, ele andava de cavalo marinho. Isso é muito foda, bicho. O cara conversava com os peixes, bicho. Até, porra. Cara, eu fiquei muito isso decepcionado. Isso pro moleque era foda, cara. Eu fiquei muito decepcionado quando eu descobri que os cavalos marinhos não eram do tamanho de cavalos de verdade, cara. Quem era no desenho de Super Amigos, cara. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito decepcionado. Pior que eu também, cara. Eu falei, porra, é desse tamanho? Não dá pra cavalgar? Cara, o Aquaman eu acho massa é as vinhetinhas é do Cartoon Network, né? Tem? É verdade. As vinhetinhas do Cartoon Network são fantásticas com o Aquaman. O plano do balde d'água não acabou com o Aquaman, homem anfíbio. A ideia foi do sinistro. Não foi. Foi sim. Não foi. Foi sim. Não foi. Foi sim infinito. Não. Gente, outro plano brilhante para se livrar do Aquaman acabou resultando em uma derrota humilhante graças à sua total incompetência. É de admirar que vocês consigam achar o caminho do trabalho todos os dias. Eu moro aqui. Poderes que gostaria de ter? Puta, é complicado, hein, cara. Qualquer poder que você tenha... Se queira ter, acho que é nível apelão, né? Não sei, cara, uma coisa simples, cara. Eu gostaria de poder de voo. Você bucha que nem um anjo, cara. Ah, cara, mas quem não sonhou que tava voando, cara? E depois achou assim, pô, eu era Superman, cara. Cara, eu fui ver Superman 2 no cinema, cara. E, porra, aquilo tem um impacto na cabeça do moleque, né? Fala a verdade. Principalmente aquela cena que o moleque tá caindo lá no canyon, aquele babaca daquele pivete. E fica brincando na beirada do da queda d'água lá, porra dos paredes dele, tô nem vendo o moleque fazer merda. Daqui a pouco o moleque cai, bicho. Puta, aquela cena é marcante. Uma vez, cara, eu sonhei que eu tava. Eu fazia uma projeção de uma bola. Sabe que nem a mulher invisível faz aquelas bolas de campo de força, né? Mas só que era tipo uma bolha que eu poderia. É que nem o Goku andava nas nuvenzinhas dele lá, eu poderia me locomover através dessa bolha, sabe? Eu achei massa também, cara. Achei massa pra caramba. Assim, foi um sonho bom, cara. Ó, eu como sou um cara altruísta, cara, o poder que eu gostaria de ter era ter um poder realmente de previsão pra acertar a Mega Sena, cara. Puta, isso ia ser uma maravilha. Mas diga aí, Rafael, consegue pensar em algum poder aí que você gostaria? Cara, eu tenho dois poderes que eu gostaria. Um só valeria a pena ter se existissem outros super-heróis, né? Que é o poder tipo do Peter do Heroes, que é imitar o poder de qualquer um que estivesse perto, né? Mas se eu fosse o cara que tem um poder desses no mundo onde não tem super-herói, não faria sentido nenhum, né? Seria a mesma coisa que nada. Fora isso, eu gostaria de poder viajar no tempo. Eu acho um poder bem bacana. Eu sempre gostei dessa coisa de viagem no tempo, assim, e tal. Nem que eu não pudesse mudar nada. Só voltar no tempo só pra ver as coisas, assim, pra mim já tava bom demais. Você queria ser o homem em regressão, né? É, mais ou menos. Assim, eu não teria pretensão de mudar nada, assim. Se fosse o poder só de lançar minha consciência e poder ver o que aconteceu no passado, assim, já seria ótimo. Mas tem uns baratinhos que dá pra tomar que acontece essas coisas aí, cara. Bom, vamos conversar então depois em off sobre isso. Ah, não, beleza. Eu te mando por Sedex. Ah, beleza. O Vini já fez altas viagens no tempo aí, meu camarada. Boa. É por isso que eu gosto de voar, cara. E você, Marcelo? Cara, assim, falando da questão de super-herói que eu gostaria de ser primeiramente, eu vou falar aqui o Lanterna Verde, porque desde criança eu sou um apaixonado pela questão da imaginação, né? De você construir coisas e pensar em coisas e criar ela. Tanto em escrita, desenho, o que for. Não vou dizer desde criança que eu falei errado, não. Desde criança, porque eu só comecei a ler quadrinhos com 14, 15 anos. Mas o primeiro herói, assim, da Liga da Justiça, só que eu comecei a realmente me interessar, foi pelo Lanterna Verde. E de poder que eu gostaria de ter, eu vou ser uma coisa bem... Eu gostaria de ser ter poder de invisibilidade. Tá igual aquela garotinha dos impossíveis. Impossível, cara. Dos incríveis, né? Incríveis. Ela quer fugir das situações, quer se manter afastada, aí ela tem o poder da invisibilidade. Ou daquele filme lá do que tem do cara que ele fica invisível quando ninguém olha pra ele. Pô, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é um dos filmes toscos melhores que tem, cara. O cara do Sr. Furious lá, Mr. Furious, é demais, cara, quando ele fica revoltado, bicho. Tem uma cena que eu acho genial nesse filme, cara, que o heróizão lá, que era o maior herói de todos, que era o Greg Kinnear, o ator, ele chega no, na mansão lá, no castelo do vilão, e aí acontece um diálogo do tipo assim, ah, eu sabia que você viria. Aí o herói, ah, você sabe, mas você sabia que eu sabia que você viria. Não, eu sabia que você sabia que eu sabia que você viria. Aí o outro replica, mas eu sabia que você sabia que eu sabia que você sabia que você viria. Aí o vilão fala uma coisa de, ah, mas você não sabia que eu sabia que você sabia que eu sabia que você viria. Aí o herói, sim. Cara, acho genial essa cena. Não, cara, o mais foda ali pra mim que eu acho muito engraçado é o Blue Racha. O cara não tem porra nenhuma de assunto. E falar nisso, tem naquele site dos heróis lá, Real Heroes lá, tem um cara lá que é o Green Scorpion. Vocês já viram o uniforme dele? Não, também não tem nada de verde. Não tem nada verde, cara. É tudo marrom. O cara é uma máscara preta com um bastão laranja e o resto é tudo marrom e, sei lá, parece uma mariposa, cara. Porra, chama Green Scorpion. Isso daí que o Marcelo falou do Lanterna Verde, cara. Porra, cara, eu vou falar um troço muito escroto. Nerd é uma merda, né, cara? Uma coisa que eu sempre me lembro do Lanterna Verde, cara, que eu queria ter a porra do anel do Lanterna Verde. Quando eu tava no centro da cidade, eu queria atravessar a rua, cara, e a porra do sinal não para nunca, cara. Eu falei assim, porra, eu queria criar um muro aqui agora, pra sempre porra desses carros deixarem eu passar. Eu sempre lembro da porra do Lanterna Verde, cara. Bom, pessoal, é isso aí. Terminando o podcast. Acessem www.uareva.com. O Areva é UAREV2As. E o e-mail é contato@uareva.com. Aí, tá feito o mexã. Pela primeira vez no 50º podcast. Queria agradecer o pessoal que tá sempre acompanhando. O Pulga, que sempre comenta. O Luiz Modeste, que é nosso camarada aqui, que já participou de vários e em breve espero que participe de outros ainda. É o Kio ter comentado, o Beetlejuice, a Camila, que tá sempre dando uma moral, participando também, a Mariane, toda a galera que tem curtido essa bagunça aí, sadia que a gente tem feito aí. E não poderia terminar, né, fazer uma grande homenagem ao Renver, que arriscou a sua vida pelo Areva. Então vamos terminar o podcast gritando... Areva! Sabe, faz a hora e não espera acontecer. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coragem. Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Também significa ter força para dizer não. Coragem significa ter princípios e segui-los também. Haja o que houver. Podemos aprender com o passado, com as coisas que tenham acontecido e tentar aplicá-las para melhorarmos como seres humanos. Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez. E He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte. Você já falou o seu já? Porra, aí, tá vendo? tentei fugir, mas o cara lembrou. Ah, cara, não sei não, bicho. Sinceramente, eu tinha pensado, o Rafael meio que roubou minha ideia, cara. Porque eu tinha pensado justamente na ideia de viajar no tempo. Mas é mais uma influência de Volta para o Futuro do que de qualquer outra coisa, cara. Uhum. Mas eu sempre curti esse tema de viagem no tempo também. Vários seriados que tinham de viagem no tempo e tal. Tinha que o cara ia com um molequinho, visitava várias épocas diferentes. Tinha vários seriados que eu gostava disso daqui. Vocês assistiram Jumper, então, né? Assisti. Não, pior que eu não vi, não, cara. O que vocês acharam? Não assistiu? Pronto. Jumper é muito legal esse conceito de... É, o conceito é, mas eu acho que eles deram uma derrapada no filme lá, não, né? Mas Jumper escolheram... Não é teleporte? É tipo um teleporte ou envolve viagem no tempo também? Não, ele viaja no tempo também, né? Não, é só se teleporta. Ah, é? Em teoria, se tu se desloca pelo tempo, por teleporte, tu se desloca no espaço, tu se desloca no tempo também, porque tu não levaria aquele tempo pra se deslocar, né? Mas isso é só pra polemizar a discussão, podem voltar. Pra quem quiser trabalhar mais com essa coisa do voluntariado, né, que a gente falou que aqui no Brasil não tem muito, toda cidade sempre tem alguma ONG que você pode trabalhar, e tem um site na internet, portaldovoluntariado.org.br, que lá tem ações que são realizadas, locais de voluntariado perto da sua casa, perto de outros lugares que você possa estar, né? Então, se você está com vontade de fazer voluntariado, você ouviu nosso podcast, achou interessante se doar do altruísmo para os outros, então fica aí a dica para vocês. Yeah!